Boa tarde, alunos! Eu me apresento, sou professor substituto de vocês, certo? Prazer, senhor Lan, diariamente, Smith, tá ligado? Estou aqui para apresentar minha nova aula para vocês, espero que gostem. E hoje eu vou apresentar o verbo fuder. Conjugação do verbo fuder pras novinha inteligente. Conjugação do verbo fuder pras novinha inteligente. Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz, eles. Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz, eles. Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, voz, eles. Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós. Parte 2, a parte 2 da conjugação do verbo, certo? É o verbo to be, né? Certo, novinha? Não sei se você sabe, mas a moda não é mais the books on the table. Agora a tendência é ter bogas ou the bangle. É o ABCD, chubumbuzão treme, vai no ABCD, chubumbuzão treme. É o ABCD, chubumbuzão treme, vai no ABCD, chubumbuzão treme. Ô professora, ô professora, se teu cu fosse rascunha eu rabiscava ele de porra. Ô professora, ô professora, se teu cu fosse rascunha eu rabiscava ele. Apontador, meu pau é o lápis de cor. Teu cu é o apontador, meu pau é o lápis de cor. Tá pontadinha, tá pontadinha, tá pontadinha com popô. Tá pontadinha, tá pontadinha, tá pontadinha com popô. Teu cu é o apontador, meu pau é o lápis de cor. Teu cu é o apontador, meu pau é o lápis de cor. Tá pontadinha, tá pontadinha, tá pontadinha com popô. Putadinha, tá putadinha, tá putadinha com popô. Tem mais aulas práticas. Aê, assine já o seu curso gratuito com MC Lan, diretamente da Wizard. Porque na Wizard, você faz, você vence, certo? Aê, ladrão. Vou fazer a chamada, todos os alunos de pé, por favor. Vou fazer agora a chamada. Tum, tum, tum, ó. Amanda, presente. Bruninha, presente. Quem estuda pra prova vai ganhar leitinho quente. Carol, presente. A Dani, presente. Quem tira nota azul vai foder com a gente. Érica, presente. Fernanda, presente. Quem estuda pra prova vai ganhar leitinho quente. Gabriela, presente. Heloísa, presente. Quem tira nota azul vai foder com a gente. Silêncio! Só defende o professor Linguiça. O que foi que você disse, Chaves? É que me escapuliu. É que me escapuliu.